Só para não me perder aqui. Bom, boa tarde. Como o Felipe disse, eu me chamo Mariana Piazzola. E ele me convidou aqui para falar sobre o edital Redes e Ruas. E trabalhando no contexto do direito à cidade e cultura, eu já coordenei pontos de cultura, um ponto de cultura e acompanhei a implementação deles no Ministério da Cultura, junto com o Grupo da Cultura Digital. E até janeiro eu estava como assessora de participação digital na Secretaria de Direitos Humanos, bastante em sinergia com a Coordenação de Direito à Cidade, que foi responsável dentro dessa secretaria pelo edital Redes e Ruas. Então, eu vou falar um pouco até onde eu acompanhei esse edital, que foi janeiro. Ele está acontecendo ainda, então eu não tenho como Belisário ainda muito. Não tem nenhum vídeo e um. Como fala? Uma avaliação de fato do que foram essas ações. Acho que para o ano que vem a coordenação consiga, mas eu queria fazer aqui algumas. Uma provocação, inclusive, sobre o que seria o direito à cidade no edital de Redes e Ruas, para a gente pensar um pouquinho do que poderia vir a ser isso numa implementação em outros locais e do que poderia até ser melhorado nesse sentido. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalhou na gestão da Marta, e eu não sei se é verdade que ela disse isso, mas ela disse que São Paulo é uma cidade que não precisa ser administrada, que ela se administra sozinha, assim, ela se autogere. E eu não sei se é verdade, mas é bem compreensível essa fala, mas do ponto de vista de se a gente entender que quem gere a cidade, na verdade, é o capital. Então, o direito à cidade vem trabalhando muito com a discussão de como o capital se reproduz nos espaços geográficos e no território. Por quê? Tem um autor que a gente discutia muito na secretaria e que tem sido muito usado na discussão, né, de políticas públicas de direito à cidade, que é o David Harvey. Então, ele explica um pouquinho um processo que acho que muitos já conhecemos na prática, que é um processo de urbanização, em que os centros vão ganhando serviços, infraestruturas, enfim, um estilo de vida muito diferente do que existia antes numa economia mais rural. E aí as populações que começam a viver nesse centro não conseguem mais pagar, porque são muito valorizados esses espaços, e elas vão sendo expulsas para a periferia da cidade. Eu vou falar dos grandes centros porque, enfim, existem pesquisas que corroboram que esses processos são parecidos. Eu realmente não sei muito bem como funciona em pequenas e médias cidades. Mas, assim, em São Paulo isso funciona desse jeito. Então, o direito à cidade nesse sentido seria um pouco como essas pessoas que sofrem as consequências desse processo de urbanização são desapropriadas das suas casas e vão para locais onde não tem não tem o mesmo serviço e qualidade de serviços, não tem equipamentos públicos e ficam longe dos seus trabalhos. Enfim, por exemplo, vão morar às margens de córregos, que quando chove são essas pessoas que perdem as únicas casas que teriam, né? Então, um pouco, essa é um pouco a ideia que o Harvey traz desse processo de urbanização e do direito à cidade, que seria um olhar para quem, na verdade, sofre as piores consequências desse processo. Quando a gente pensou esse edital do Redes e Ruas, a gente sabe muito bem que essas forças desses processos que acontecem, eles normalmente são aliados ao Estado. E não é à toa que um edital que aliou a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Cultura e de Serviços consiga pensar e olhar de um outro lugar para esse processo, porque são secretarias que, na verdade, não têm muitos recursos e conseguem pensar, então, na redistribuição desses recursos para quem também não tem recursos dentro da cidade. Então, A Secretaria de Direitos Humanos entra com a coordenação de direito à cidade na... com a perspectiva de ocupação do espaço público, que são coletivos hoje na cidade, que ocupam as praças e outros locais com programações de agricultura urbana ou festas em determinados locais, né? A Secretaria de Cultura entra com os pontos de cultura, que as pessoas conhecem aqui o programa dos pontos de cultura. A cidade já tem pontos de cultura, não é isso? E... é, não sei. Oi, não entendi. Não tem ponto de... é, não tem. Mas os quilombos eram pontos de cultura. Ah, já teve, é uma outra... não tem... tá, depois você fala. É, você explica aqui em Ubatuba. É, porque quando eu estava no GESAC, eu vim aqui num ponto de cultura. É... e a Secretaria de Serviços entra com as praças Wi-Fi, que foram praças selecionadas para receberem Wi-Fi livre na cidade, que é uma experimentação. É, são 120, são uma em cada distrito, pelo menos, que são 96, e com os telecentros. Esse edital ele não surgiu do nada. Na verdade, a gente tinha uma política municipal de participação que pretendia fazer um diálogo com os grupos para qual essa política pública estava sendo direcionada. Nós fizemos, e esse edital é um pouco uma devolutiva, na verdade, do que foi ouvido lá no Centro Cultural de São Paulo, dos grupos, que existia um parque, né, de tecnológico nas periferias, que seriam os telecentros totalmente desativados, bem parecido com o que o Belisário falou, de uso do espaço para formação em uso de Excel, como aprender a fazer planilha, textos, que é um pouco uma visão de quando eu já estive nesses telecentros, que eu conversei com as gestoras, que são promovidos para que eles consigam entrar no... consigam se incluir no campo de trabalho como secretários, como, né, fazendo esses trabalhos mais burocráticos. E eles estavam totalmente desativados, inclusive do ponto de vista da participação, porque os conselhos também estavam totalmente desativados. Então, nesse diálogo também houve uma demanda de que eles voltassem a ser um local de produção de conteúdo daquela comunidade, que voltasse a ter a participação da comunidade, que tivesse formação, que não fosse essa, que fosse uma formação mais criativa. E eles tinham necessidade de um mapeamento dos grupos que trabalham com comunicação livre, porque em São Paulo não assim, nacionalmente até tem um certo mapeamento, mas na cidade não tinha. Então, assim, o edital ele foi uma parceria intersecretarial, que normalmente é bem difícil de acontecer. E foi uma resposta a uma instância de participação que não era, na verdade, institucionalizada, que era uma conversa, mas foi uma resposta. E aí o edital, na verdade, ele teve três categorias, que era a categoria de... deixa eu ver aqui. De instituição sem fins lucrativos, que ganhava 140 mil cada uma. Então, ela tinha horas para fazer de formação nos telecentros, tantas horas de atividades numa praça Wi-Fi e formação com pontos de cultura. Aí, uma outra categoria que ganhava um pouquinho menos, 70 mil. E ela tinha horas de formação nos telecentros, com pontos de cultura e nas praças Wi-Fi. E teve a categoria de coletivos e pessoas físicas, que essa também foi uma grande demanda, porque a administração não consegue muito dar conta dessa de pagar mesmo, né? De conseguir distribuir esse recurso para pessoas físicas. E, inclusive, essa foi a forma de conseguir. E isso foi via a Secretaria de Cultura, que é a única que tem a possibilidade de garantir que esse dinheiro vá para uma pessoa física ou um coletivo que não tenha um CNPJ. Do ponto de vista da administração, também foi bem complicada essa coisa do coletivo, enfim, acho que foi um avanço nesse sentido da gestão, de conseguir incorporar esses grupos que já fazem essas ocupações e que eles conseguissem concorrer a um edital sem precisar se formalizar enquanto um CNPJ e uma instituição. Então, nesse sentido, eu acho que o edital tem essa questão de olhar para a cidade do ponto de vista da participação, que é conseguir reconhecer essas outras instâncias de diálogos e de ser uma devolutiva de um processo participativo, de colocar essa articulação, de tentar fomentar uma articulação de rede desses grupos que poderiam não se conhecer ainda e trabalhar um pouco com a afirmação de direitos desses grupos, porque a partir do momento que eles ocupam esses espaços, eles estão demandando e afirmando os direitos deles. A ideia não era trabalhar, por exemplo, com startup, embora passasse pela tecnologia dos telecentros e das praças Wi-Fi, a ideia não era fomentar ações individuais, por isso que eram pontos de cultura, coletivos e organizações, que fosse uma ideia de retomada do espaço público diante de um processo de urbanização que tem sido cada vez mais privatizador desses espaços. Então, a gente não consegue mais ficar nas praças de São Paulo sem que alguém venha perguntar por que que a gente está ali parado, que a gente não represente uma ameaça para outra pessoa. Então, um pouco nesse sentido também, de fomentar essa ideia de que as ruas são para dançar, que a gente tem um outro festival lá em São Paulo que brinca um pouco com essa ocupação, que as ruas são para dançar. A ideia de território, de tentar levar esse edital para vários lugares de São Paulo, então ele teve uma divisão de macro-regiões. E aí aqui fica um pouco a minha discussão que eu falei que eu queria provocar, né? Porque, no final das contas, o direito à cidade, nessa vertente que vem dessa ocupação do espaço, da festa, de ter atividades culturais ocorrendo, processos criativos nesses locais, eles normalmente têm sido realizados no centro e, muitas vezes, por grupos... eu vou separar mesmo, da classe média. No caso, por exemplo, da ocupação do espaço público na periferia, o que eles dizem é: aqui a gente já ocupa o espaço público de uma outra forma, porque a gente joga bola na rua, que isso não acontece nos grandes centros, a gente tem festa, enfim. O que a gente precisa aqui são equipamentos públicos, porque o que falta de direito à cidade, para a gente, é um outro tipo de direito, que não é esse direito da ocupação, embora, claro, da mesma forma que São Paulo está passando por um processo de retomada do centro, porque ele ficava no final de semana vazio, porque era um lugar que as pessoas só trabalhavam e depois iam embora e ninguém andava tranquilamente. Embora isso seja importante, mas para a periferia ainda faltam outros equipamentos que no centro existem, do ponto de vista mesmo da cultura, da assistência social, enfim, da saúde. Então, existe um conflito que eu não sei se essa política pública especialmente precisa dar conta, assim, o que é essa ocupação que tende a retomar o espaço público, o que ela é nesses espaços e nesses territórios. Porque, embora ela tenha sido separada nas macro-regiões, talvez ela não tenha dado conta desse olhar diferente do que significa isso para cada grupo nas suas carências e necessidades. Enfim, a gente tem toda a prioridade para desenvolvimento e tecnologias livres no edital, e não deu para ser como obrigatoriedade, enfim, por discussões políticas lá, mas a gestão já vinha trabalhando com dados abertos e transparência e tentando fazer uma discussão de desenvolvimento em software livre lá. E, inclusive, porque não dava para pensar que os dados que são produzidos pelos grupos nesse edital poderiam estar em plataformas, por exemplo, como o do Google, que você é obrigado a disponibilizar esses dados na mesma plataforma e não em outras. Então, enfim, tentou-se dar prioridade para esse tipo de desenvolvimento também no edital. Enfim, acho que é um pouco isso assim, que eu queria colocar no sentido de como o edital, por exemplo, tem fomentado uma ocupação que antes, assim, tem vários coletivos que não necessariamente estavam ocupando, muitos já estavam, mas outros não, porque é um viés diferente de ocupação do espaço público. Então, por exemplo, as meninas da Casa de Lua, elas têm um coletivo de mulheres feministas que tem uma instituição lá na Vila Anglo, que é central, e foram fazer atividades de... Como fala? De blog, de formação em blog, de programas de TV, numa praça da Vila Medeiros, que é um bairro super periférico na cidade de São Paulo, onde ocorreu, por exemplo, o assassinato de um menino que chama Douglas, que ficou bem famoso, não sei se vocês conhecem, que tem levado a campanha de desmilitarização em São Paulo. Enfim, tem, por exemplo, projetos do Pombas Urbanas, que já faz apresentações de circo e teatro na cidade de Tiradentes. E aí o que a gente fez foi um pouco rodar essa ocupação para outros espaços. Eles levaram para outros espaços e para as praças Wi-Fi, nessa tentativa de ampliar essa experiência que eles têm levado para do seu território para outros territórios. Tem um pessoal, por exemplo, do Garoa Hack Cluber, que faz uma experimentação lab também, que levou para a praça do Largo da Batata, que é onde ocorrem também as manifestações. Normalmente elas saem de lá, e eles fizeram umas experimentações, enfim. Assim, eles ainda não têm tudo isso organizado em termos de para apresentar, e acho que talvez no próximo ano se consiga. E em termos de impacto econômico, às vezes é muito complicado de colocar, mas com certeza não é um olhar de desenvolvimento para acumulação de excedente, é um outro olhar. Mas dava para pensar, por exemplo, o que significaria isso aqui do ponto de vista do turismo sustentável, de como você consegue fazer formações e ampliar como é que diz? Ampliar a ideia de divulgação de um outro tipo de turismo, ou mesmo, porque isso estou falando da experiência com os quilombolas aqui. Ou mesmo o que a gente pensava lá em São Paulo, como os telecentros poderiam virar reciclagem de lixo eletrônico, porque os municípios estão com muita dificuldade de implementar a política nacional de resíduos sólidos e não tem o que se fazer com os lixos. Então, não acho que esse edital exatamente conseguiu, mas ele é uma experimentação que tenta dar uma conta de uma articulação desses grupos que vêm desenvolvendo essas ações mais criativas em São Paulo. E aí pensar, talvez, a partir disso, uma política pública mais perene, que não seja de um edital especificamente. Acho que é isso.